pra te dar. Não perca esta chance, eu quero é contigo viver. Com muito amor, sabe o que é o amor? O amor é peça fina que sai do meu coração. Garoto, me põe do teu lado pra me te dar felicidade. Estou cheia de amor pra te dar. Não perca esta chance. Eu quero é contigo. Peça fina que sai do meu coração. Não é fantasia, não é ilusão, é puro e verdadeiro. Garoto, me põe do teu lado.